acreditar que você vai mudar. Segura que o bicho vai pegar, parei. Sente um drama, eu tô solteiro e começou o fim de semana. Neto e Frederico, parei! João Bosco e Vinícius, Indescritível! Israel Novaes e Jorge Matheus, vai entender! Hugo e Thiago, esse copo aqui! É Central do Sertanejo, quinta-feira! É o pré-fim de semana no seu rádio, que beleza, né? E a programação da sua rádio nesse final de semana é especial demais, né? Amanhã já é sexta-feira! Eita, como a semana tá passando rápido, né? Já estamos aí no mês de agosto e o intervalo tá chegando, né? Na volta tem mais música, tem mais informação e eu volto trazendo aí João Ribeiro com a música Cunhadinha, que tá fazendo sucesso demais, hein? Na volta, é na volta, não desliga, não muda de estação, que eu já tô voltando com mais Central do Sertanejo. Central do Sertanejo. Já estamos de volta com Central do Sertanejo. Central do Sertanejo, quinta-feira. Quinta-feira maravilhosa, pré-fim de semana. Vamos agora com a música que eu tinha prometido pra vocês aí. É Cunhadinha. Essa música foi lançada em 2013, mas o sucesso dela começou a bombar mesmo em 2014. E agora em 2015, as rádios de todo o Brasil, acho que é a 21ª música mais tocada, né, do mundo sertanejo. Vamos aí com Cunhadinha, João Ribeiro. Tô quase tendo um caso, isso tão perigoso, chega a ser engraçado. Namora a irmã dela, e pra todo mundo eu sou apenas o cunhado. Mas se eu pago o cara, ela se mostra indecente, fica de mini saia bem na minha frente. Ei, cunhadinha, cê tá tão gostosinha, quando eu te conheci você era mais santinha. Ela cresceu e não para mais em casa, ela não dirige o que levo pra balada. Chego, tô nem vendo, vai dar coisa errada, um dia alguém descobre que eu pego minha cunhada. E quando tá sozinha em casa ela me chama, eu não nego fogo em cima da sua cama. Mas o nosso tempo quase sempre é curto, vai que sua irmã pega a gente no escuro. E quando tá sozinha em casa ela me chama, eu não nego fogo em cima da sua cama. Mas o nosso tempo quase sempre é curto, vai que sua irmã pega a gente no escuro. Ei, cunhadinha, cê tá tão gostosinha, quando eu te conheci cê era só uma menininha. Ei, cunhadinha, no fundo eu tenho medo, vai que sua irmã um dia fica sabendo. Mas em casa, ela não dirige o que levo pra balada. Chego, tô nem vendo, vai dar coisa errada, um dia alguém descobre que eu pego minha cunhada. E quando tá sozinha em casa ela me chama, eu não nego fogo em cima da sua cama. Mas o nosso tempo quase sempre é curto, vai que sua irmã pega a gente no escuro. Quando tá sozinha em casa ela me chama, eu não nego fogo em cima da sua cama. Mas o nosso tempo quase sempre é curto, vai que sua irmã pega a gente no escuro. Ei, cunhadinha, cê tá tão gostosinha, quando eu te conheci cê era só uma menininha. Ei, cunhadinha, no fundo eu tenho medo, vai que sua irmã um dia fica sabendo. Quando tá sozinha em casa ela me chama, eu não nego fogo em cima da sua cama. Mas o nosso tempo quase sempre é curto, vai que sua irmã pega a gente no escuro. Ei, cunhadinha, cê tá tão gostosinha, quando eu te conheci cê era só uma menininha. Ei, cunhadinha, no fundo eu tenho medo, vai que sua irmã um dia fica sabendo. A música que você gosta de ouvir, toca aqui no Central Sertanejo. Na primeira vez que a gente ficou, nosso combinado era só fazer e não falar de amor. Não se apegar me parecia certo, nenhum de nós queria o amor por perto.

se apaixonam e nem juram amores. Lobos são caçadores, lobos não mandam flores. Lobos não se apaixonam e nem juram caçadores. Lobos, Conrado e Alexandro, Bruninho e Davi, Me Leva Amor. Agora tem mais informações na sua quinta-feira. Tá chegando informações aí da dupla Edson e Hudson. Hudson conhece o filho que nasceu nos Estados Unidos. O cantor Hudson finalmente conheceu seu filho Davi no saguão do aeroporto em Guarulhos, São Paulo. O músico ficou super emocionado. Davi nasceu em 13 de julho na cidade de Nova York. Isso porque Taíra Machado, esposa do cantor, após acompanhar Hudson em sua turnê nos Estados Unidos no mês de julho, precisou ficar em Nova York até o término da gestação. Taíra, durante esse período, ficou auxiliada por seus familiares. Hudson esteve em Nova York visitando sua mulher antes do nascimento de Davi. No entanto, não pôde estar presente em seu nascimento, pois estava cumprindo a agenda de shows aqui no Brasil, acompanhado de seu irmão. Com o nascimento de Davi, o músico postou em sua rede social: "Estou muito, mas muito feliz. Ele chegou em um momento maravilhoso de minha vida. Só tenho que aguardar ele para poder conhecê-lo, né? E agradecer a Deus." Davi é o terceiro filho do cantor. Hudson tem uma filha de 20 anos chamada Letícia, fruto do seu primeiro relacionamento. E é pai de Luan, de 11 anos, de sua segunda união. Tá certo, né? Parabéns então aí pro cantor, que está fazendo o maior sucesso em todo o Brasil. E o Hudson com certeza merece, né? E nós vamos com Edson e Hudson, aqui no Central do Sertanejo. Tudo parado entre eu e você, milhares de pessoas se amando pra valer, não eu. Por quê? Crianças brincando de entender a paixão, no mundo de beijo, abraço e aperto de mão. E eu, sem você. Velhinhos andando com dificuldade, mas dentro de casa tem sua metade. Resumindo tudo, que saudade. Se essa é minha vida, é a minha era. O tempo não para, o tempo não erra. Se for pra você ser minha, futuro ninguém adivinha. Será, sei lá, será. Coração sangrado, amassado, pisado, morrendo de amor. Alma inconsciente, abalada, doente, sem céu, sem valor. Vida complicada, cara amassada de tanto chorar. Sol que não acende, pulso alterado, querendo parar. Sem você não dá, sem você não dá, não dá. Tudo parado entre eu e você, milhares de pessoas se amando pra valer, não eu. Por quê? Crianças brincando de entender a paixão, no mundo de beijo, abraço aperto de mão. E eu, sem você. Velhinhos andando com dificuldade, mas dentro de casa tem sua metade. Resumindo tudo, que saudade. Se essa é minha vida, é a minha era. O tempo não para, o tempo não erra. Se for pra você ser minha, futuro ninguém adivinha. Será, sei lá, será. Coração sangrado, amassado, pisado, morrendo de amor. Alma inconsciente, abalada, doente, sem céu, sem valor. Vida complicada, cara amassada de tanto chorar. Sol que não acende, pulso alterado, querendo parar. Oh, coração.